estabilizado, 863, zona 2. Estacionar minha 3, zona 2, completa o sinal de minha torre, 11895. Completa agora com a torre, 1895, hoje na minha 3, zona 2, graça, bom dia, Zé. Controle Salvador, hotel, Papa Rubio, hotel de Serra. Brasilete Serra, bom dia, mantém-se condições visuais, o ajuste no 016, direto plataforma, reporte de filhos fora. Passará 20 filhos fora, direto para Manati, plataforma, hotel de Serra. Em aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 040 graus, 02 nós. Aguardando, 6312. Oceana 6312, informação, um bando de pássaros. Próxima vertical da Taxway Eco, ok? Sim, espera atento, 63, 1, 2, cara. Salvador, Salvador, morning, Azul Forte 299, holding short of runway 10, ready for immediate departure. Azul Forte 299, maintain position. Position Azul Forte 299. Qual foi o grupo do controle mesmo? No 20, décima 8. Sigo no 219, me autorizando por seguro, nível 360, ele tem o líder que deve. E aí eu pelo 50, decolado no 0, curva na direita, 208, controle, 5046, no gol 096, posição 6. Correto, chegou para o estacionamento. Chamado. E no ingresso da Taxi Fox Trot também tem um bando de pássaro bem na pista, hein? Gente, Rio. Obrigado. Azul 4299, aqui é o line up and the way to runway 10. Clear to position, hold Azul 4299. Oceana 6312, sala 46, direita 1211. Direita, sala 2110, 6312, obrigado. Colega aqui, por favor, sobre os pássaros. Opa, eu vou ver na saída da próxima, tem uma pressão ali, cuidado ali. Fernando, não está de olho aqui, obrigado. Salvador, colega, bom dia, Oceana 6312, vibrando. Telemetria 12, segue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6, 2. Alô, Salvador, cordial, bom dia, papá, no meu Romeu, Fox Trot. Fox Trot Lima, para Serra Índia, Romeu Índia, aguarde cópia. Aguarde. You, I have them in sight and I also have the plug of words in sight. Lima, apenas confirme a distância, Salvador que fica? Aproximadamente 60. Para Salvador, Serra Índia, Romeu Índia, 1.010, 500. 500 é essa autorizada, 7, Salvador para Sierra India, Romeo India, 500 pés, decolada 17, curva à direita, litoral sul, 1208 controle, acione no transponder 0133. Afirmativo, Salvador Sierra India, decolada 17, primeira curva direita, 500 pés, no transponder 0133, e o controle 120 decimal 8, POB de 03. POB? 03, o POB está no painel. Sente, acionamento, táxi no rolagem. Chame a torre 1, o 9 decimal 95. O Romeu, Fox. Levante, 95, vem lá. Antes da Julieta, 63, 12. 6312, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 3, 6312, obrigado. Salvador, bom dia. 3179, autorização São Paulo 340. 3179, está Guarulhos, aguarde Costa. Guarde. Falcon 9 Tower. Still have support 299. Could you confirm if you have in sight another Falcon boards over the runway 10, please? Negative, I only see birds over the Eiffel number 3. Okay, Azul 42999, cleared for takeoff runway 10 in 010 degrees, 01 knots. Cleared for takeoff runway 10, Azul 42999. 3179, para Guarulhos, está pronto, cópia? Pronto, prossiga, com 3179. Dada final ILS, ligado. Oi. 2000, autorizado de ILS. Tem referência com o terreno, poderia voar duna, descendo 2000? Autorizado, reporte estabilizado, está 3259. Voando duna, como era estabilizado, graças. Frequência livre, a casa leste Sierra. Salvador, bom dia, mais 8 7. As forças 7 e essa é a identificação. Barnett 51, call 120.80, have a nice flight. Switching to control 1208 and just inform there's no more birds over the runway using for 299. Okay, thank you very much. You are very welcome. Thank you. Nível 090 na rota. Atencialmente o VOR passou 800. Salvador Departure, good morning, Zoo 4299, passing 1000 feet on rail departure. Fox 299, you made the contact level 340, fly direct to Leda position. Direct to Leda position, climbing to fly level 340, Zoo 4299. Salvador Departure, Azul 4299. Barra Azul 4299. Request flight direct to Motiva intersection due to weather ahead. Conforme posição. Motiva intersection, Microsoft Tango, Victor Alpha. Roger, stand by, o Azul 4299. Roger, for now you're deviation right of course, heading 230 due to weather. Please deviation, stand by to fly Motiva position, Azul 4299. Your deviation to right and stand by for Motiva Azul 4299. Bom dia, o meu Foxtrot Lima, prossiga. O meu Foxtrot Lima, ciente do acionamento, chamando para o táxi. Agora para o táxi, Lima. A 3859 completa o sinal de Chame a Torre, 1895. 1895. Bom dia. Oi, Salvador, 3859, bom dia. Bom dia, TAM 3859. Livre pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso na 10, TAM 3859. 9, para a pista, aqui o acionamento. TAM 9, está livre, chame para o táxi. Livre, chama a táxi, 3119. Controle Salvador, gol 1160, informação Índia, cruzando 200 para 150 na margem. Gol 1160, bom dia, sua identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. Bom dia, direto TAP, desce para 50, gol 1160. Então, 3859, solo 858. Livre à direita, chame no 211. Direita 211, informa vento de cauda de 8 nós, né? No toque, então 3859. Ok, obrigada pela informação. Eu tenho aqui indicando o vento calmo, ok? Salvador, bom dia, chamando 312. 359, prossegue Alfa, chamei antes da Juliette. Alô, Salvador, bom dia, 3859, agora direito. Segue Alfa, chamei antes da Juliette, 3859. Alfa, chama antes da Juliette, 3859. Zona 2, posição 3, com informação Índia para autorização Recife. Desde para Recife, prepare sair da PUCA, aguarde cópia. PUCA, na Recife 63, Zona 2, obrigado. Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Foco, do Brasil, Lima. Para o... 4, 5, 4, 5, Romeu Foxtrot Lima, ajuste no 016, reporte no ponto de espera, 17. Vou entrar no... ponto de espera, Romeu Foxtrot Lima. Gol 2196, posição minha, para Bush Bank, acionamento. 2196, aguarde. Aguardando, 2196. Espera da Fafá, tá pronto o meu Foxtrot aqui. O meu Foxtrot Lima, a linha aí mantém, no 7, reporte pronto para 10, colagem. A linha mantém, reporte pronto para decolagem, Lima. Juliette para o 04, 3859. Position, Radar 7 terminated. Contact Aracaju Approach 1203. Aracaju Approach 1203. E a Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1895. QNH 10 no meio. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 295, 26, 3, 7, 9, 10. Chama o controle 120, decimal 80, por favor. 08, lembra? Controle ao bastante 7. Expressiva. 8-7 afirmativo, agora recebo 090. Pela curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. 1208 controle, acione 5042 no transporte. Controle Salvador, meu cordial, bom dia, papá, o meu Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Mantenha com condições visuais no meu pé. Corredor Axé, ajuste em Salvador no 016. Estou mantendo 500, autoriza manter 500 na linha do litoral? Autorizado, Romeu Fox Lima, 510 linha do litoral. Assim que possível, estimado do pouso. Ah, bem mais, só um momento. Temos estimado em mais 35 minutos ao 40 da porta. Ok, pronto. Certo, apenas confirmando sobre o sinal por Veracruz e qual outra localidade? Inicialmente para Veracruz, decola com próximo. Após seguir coordenação o Tango de Abravo. Confio em POB? A bordo, acionamento do táxi de decolagem com a torre em Uno, 1895, bom voo. Uno 160, desça para 2000 pés, ajuste Uno 0 no 6, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, desce 2016, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, gol 160. Prossiga. Reporte pronto para decolagem, Tango Índia Bravo. No meio. Quando eu ouvi a bomba, 616. Bom dia, TAM 3179, ela ainda cola. Quais são? Ali mantém, pisco no zero. Ali mantém na 1-0, TAM 3179. Sim. 3179, livre de decolagem 1-0, vento no 4-0, grau 019. Decolagem autorizada é 1-0, TAM 3179. Segue táxi via Indy Alpha no ponte Fera da 1-0, torre 1, 1895, QNH 1-0 no meio. 1-0 no meio, Índia Charlie, 1895 após o ponte Fera da 1-0, gol no 2196. Táxi via Indy Alpha, ok? No ponte Fera da 1-0, torre 1, 1895. Indy Alpha, grato, 2-9-5 lá. 3179, decolou 09, chame o controle 120.80, bom voo. 12080, bom dia, obrigado. 3179. Cheque seu transponder. Não recebo o modo Charlie, o meu pode ser passando para o da barra, informe 20 milhas fora. Isso, tá pronto, informa negativo, Renato, senhor. Informam que somos negativo, é Renato. Gente, Salvador, Fortaleza, 390 nível autorizado, via UP Whisky 50. Decolada 120, primeira curva esquerda, saída Momo, Dilube. 1208 controle, 5055 transponder. Tudo via Dael, 379. Ok, via Dael, Leda, 3179. Uno 160, chame a torre, frequência 118, decimal 95, 1160. 895, 1160. Salvador, é o 2590, assistente da Índia, bom dia. 190, acione identificação, voe na proa de Mari, informe do ponto ideal. Do Mari, informa na ideal, 2590. Salvador, gol 1160, bom dia, estabilizado LS X-Ray da 10. Bom dia, gol 1160, livre pouso, pista 10, vento 240 graus, 04 nós. Livre pouso na 10, gol 1160. 3179, cruzando 040. Está restrito ao nível 070 até 20 milhas. 70 a 20 milhas restrito, está 3179. Da 3179, informe que operação não radar em Salvador. Ciente agora da operação não radar, 3179. Estouro 87, confirme o nível que está mantendo. Está mantendo 090, acabei de bloquear o VOR, pastor 87. Bloqueou o VOR, vai voar na proa de Conte. O pastor 87, operação não radar em Salvador. Ciente na proa de Conte, afastando pela 055, mantendo 90, pastor 87. Tá, o Oceané 63, segundo 1, no nível que cruza. 110. Cruzando 110, enquanto passando o Bonfim. ACM? Afirmativo, enquanto passando na posição Bonfim, confia. Vai reportar Bonfim, 3 no 1. Patrulha UTAN 3179, atinge, mantenha 070, agora interceptando a 198, meia dúzia de milhas. Jesus Edmílias, ciente TAM 3179, autorizado a ascensão. Seu 320, confirma. Ok, livre ascensão para o 320, agora passando na radial 198, Prode Dial, TAM 3179. Eu só vou me reportar cruzando o nível 150. Reportarei cruzando 150, TAM 3179. Poxa, na 6319. É, informa que a operação não radar em Salvador, tá ciente? Tá ciente, né, 3 de nono. A gente pode passar no ponto. 9,5. Ele está mantendo 500 pés, comandante? Manter 500 pés até a CD? Frequência livre para coordenação conforme estimado, confirma o estimado de pouso em CD? Aumento. Ciente. Vai chamar. Gol 1160, solo 13, libra direita, chame no 21.1. Direita, pós 21.1, 1160. Estou controle. O TAN 3179 está a 12 milhas para a posição da El. Solicita após da El voar ponte, devido a formações em Leda. Qual seria a radial ideal de saída? A radial ideal é 215 de Salvador, TAN 3179. Então vamos manter a radial 215 de Salvador, informe cruzando o nível 150. 215, pois estará cruzando 150, TAN 3179. 2590 ideal. Confirme. Vazou 2590 para a descida. No 2590, desça para o nível 050, já para o Tomare? 050, está 11 milhas de mare. 11 de mare, sente com a posta no mare. Forma lá. Salvador, bom dia, voo 1184. Lagem 10, vento 230 graus, 049. Senhor, decolagem da 10, voo 2196. Já passou a posição com o Bog? Do momento. Sim. Faz o 2590, nível que cruza? Vai cruzar o 1960, o azul 2590, 8 milhas de mare. Cruzando 1960, 8 milhas de mare. O 1184, confirma o nível que está cruzando? 1170. Estamos a 26 milhas de mare. O azul 2590, a velocidade que está mantendo? 240, azul 2590. O gol no 84, a velocidade que está mantendo? 270. Reduza para 230 nós, desce inicialmente até o nível 160. Desce e mantém 160. 160, 230 nós. Toma a operação no radar em Salvador. Ok. Channel 6311 vai passando 060 para 4000, 11 milhas da posição PEL. 11 milhas da posição PEL, autorizado a descer até 2000 pés. O Channel 6311. Autorizado a descer até 2000 pés, o Channel 6311. Liberado a restrição na posição PEL, enquanto passando PEL. Continuar passando PEL, o Channel 6311. Azul 2590, o que cruza. Vai cruzar 1.40 a 2 milhas de mare, Azul. 2 milhas de mare, está autorizado a descer até o 050, enquanto passa no ITAP. Entendi que está mantendo 2.40 mais. Afirma 2.40, reporta na ITAP. Azul 2.590 descendo 5 mil. Controle Salvador, gol 2.096.600 para o 3.20. E na saída da EL, serviço 2.196, enquanto cruzando o nível 1.50. Tomara cruzando 150, voo 2196. Autoriza a voar da presente Leda, 150. Autoriza a voar Leda da presente, voo 2196. Ativo, mantém o perfil da saída. Mantém o voo 2196. 3179, nível que cruza. Cruzando agora 150, da 3179. Excelente, o centro autorizou o senhor voar direto Motiva. Chame aquele centro a frequência 251, altera 3325. Ok, voando o Monte, vamos 251-3325, tá 3179, pode ir. Controle, Alfa Palmeiras, Tango de Abravo. Fica Tango de Abravo. Tá no litoral, aqui o litoral tá seguindo prova Veracruz, senhor, 500 pés. Mantenha 500 pés no corredor, informe visual com Veracruz. Chamará para cruzamento, Bravo, informará visual com Veracruz. Tá, o meu hotel de letra, prossiga. Ok, passar 22 milhas, mantendo no 1500 pés para o meu hotel de letra de serra. Quero prosseguir em condições visuais, conforme no farol de Itapuã. Posição pelo, passando 3.000 para 2.000, o Channel 6311. Autorizado LS, informe estabilizado, 6311. Autorizado LS, apertará estabilizado, o Channel 6311. 2590, nível que cruza. Está cruzando agora 095. Gente, o gol no 184 desça para uma centena. Confirme quantas milhas de mare? Estamos a 9 milhas de mare. Vicente. 2590, quantas milhas de TAP? Agora cruza 90 a 5 milhas de TAP. Vicente, o gol no 184 desça para o nível 060, vai me cruzando uma centena. 060, chamará uma centena. Beatriz 1-1 passando a posição Duna no momento, Conte? Uma milha pra Duna. Vê pra Duna, sente. Azul 2590, desça para 3 mil pés. O ajuste no 0-1-6. No 0-1-6, azul 2590 descendo para 3 mil. Ativo, o 2590 vai reportar cruzando 050. Reportar no 050. O 2196 vai voar na proa 170, pita informações. Proa 170. Sente. Cruzar o 050, 2590. Sente, continua descida até 2000 pés, ajuste 1016 em forma estabilizada. 2000 pés, 1016 em portaria estabilizada, então. 319 estabilizou? Estabilizou. Captura em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1095. Para o táxi, 3604, 167. 4 horas, Ribeirão. 3-1-1, no livre pouso 1-0, vento 230 graus, 05 nós. Repouso no 063, 1-1. No 0, ajuste no 0-1-6, torre em 1-1-8, decimal 95. Civitax 18-1-5. Cruzando 190 para uma centena 1184. 1184 vai cruzar uma centena. 7184, desça para 3 mil pés, ajuste no 016, está liberado da restrição na posição ISAP, confirma sua velocidade? 230. O azul 2590 confirma a velocidade de carga. 2590 está reduzindo para 1970 da presente. 1290. Direto, decolagem da 10, direita, saída árbol. Controle 120.8 e o código 5054. Chame o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 2513-2526-2196, boa. Controle, autorizado. Salvador, 3663, com informação índia, autorização Guarulhos. 3663, Guarulhos, só um instantinho. Tá. 290 chame torre, frequência 1-8, decimal 95. 295, chama na azul. 184, nível que cruza. 080. Torre Salvador, azul 2590, bom dia. Bom dia, azul 2590, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, azul 2590. Para 500 pés, larga transferência. 08 controle, 5062 responde. Estou no decimal 1. Ah, liberado a direita, 1-2-1-1-6-3-1. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perúzulo 1-0, decolada 10, com curva direita, saída da Euleda Montiba. Transponder 5062 e o controle 1208. Posição 7, UTAN 3. 663. Pedro, chame o pushback acionamento. Cortar pushback, tá? 3663. Alô, confirma a gentileza a frequência da torre 3304? 1-1-8, decimal 95. 95, sim. Torre 3304, tá? Tá, 3304, mantém a posição. Manter posição, tanto 3304. A ilha, mantendo 1000 pés, o senhor está autorizado a descida para 2000 pés, tráfego que o precede, já com a torre, passou para 2 terra. Paciente, vai até 2000, 1984. Controle, o Jabrão, na vida Jabrão. Siga, senhor Jabrão. Autorizando ali para coordenação, sobrevivo aqui. 2345 para coordenação. 2345, senhor Adriano. Sujeito de serra, chama a torre, frequência 119 decimal, pois não, 118 decimal 95 para ingresso no circuito. 118 chama a torre. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, passou através, passou, direção ao farol de Capão. Hotel Juliette Serra, confirme intenções de pouso. É, para a pista 1-7, na cabeceira 1-7. Hotel Juliette Serra, tem condições de ingressar a perna do vento pela direita 1-7? Fala Salvador, o Tana 3663 para o pushback e acionamento. Direita, reporte para girar base pela direita 1-7. Reportará, Hotel Juliette. Autorizado, reportar ao táxi, Tana 3663. Ali mantém pistão 0. Nero e manter 3304. Céu Juliette Serra na escuta da torre. Negativo. Mantém o farol de Itapuã, ok? Vamos ter um tráfego final de 8 milhas 10. O céu vai terminar empatando com o mesmo, ok? Mantenha a vertical do farol de Itapuã. Ok. Estou mantendo o farol de Itapuã. Quando autorizada, a gente vai solicitar a cabeceira 35, se possível. Azul 2590, falou 27, direita, da Alfa no 21, décima 1. Eita Bravo 211, chama na Azul 2590. Torre Ciente, Hotel Juliette Serra, mantém espera na vertical do farol de Itapuã. Mantendo, espera, farol de Itapuã, 500 pés. Da mesma ingresso de Alfa Kilo para a posição 2 Romeu do Pátio 3. E após a Bianca, Alfa Kilo, Pátio 3, Azul 2590. A de pista livre. Aguardo. Tá 3304, livre da colagem 10, vento 260 graus, 06 dúzia de nós. Livre da colagem, 3304. Azul 2590, atente aos sinalizadores no Pátio 3. Sinalizadores, 2590. Helicóptero à direita, litoral sul, mantendo espera 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. Tá ciente, coisa fácil. Juliette Serra, visual com Boeing da Gol final de 4 milhas 10. Afirmativo. Hotel Juliette Serra, prossiga a retaguarda do Boeing final 10, reporte para gira base 17. Hotel Juliette Serra. Uno 184, livre pulso, pista 10, vento 200 graus, 03 nós. Livre pouso 1084. Tran 3304, decolou 28. Chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 3080, obrigado, bom dia. Alô, Tran 3259. A gente da Índia não posta 14. Autorização precisa. Gente, aguarde cópia, 3259. Poderia adiantar a saída ou seja? Saída será Arbor. Arbor, Cuba via saída Arbor, na 3304. Via Arbor. Sete, faz passando a posição Conde. Vai reportar passando agora 10 milhas para Conde, pastor 87. 7. São 3 horas e meia de autonomia alternando Maceió. Chané 63 do 2, autorizado Vax, via Engenho Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame Torre em 1-8.95, QNH 1-0 no meio. Vive Taxi de Alfa, ponto de espera, Torre 289, temos o Chané 63 no 2. Chané 63 no 1, observe Taxi, aeronave da companhia, ingresso de DS, quanto ao 2. Esse colega inicial Taxi, vai para o 2, 63 no 1. Salve Salvador, 3663, observando a movimentação para o Taxi, com o 4 anos de FMI alternativa? 01. Segue até o através 06, então 3663. Fala, bom dia, gol 1184, vai levando aqui. Gol 1184, segue via Alfa, Chimense da Juliette. Alfa, Chimense. 3663, observando a aeronave da Avianca agora ingressando no pátio principal. Autorizado táxi via Engenho Alfa, no plano de espera da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0 no meio. Ok, observando a aeronave da Avianca ingressando, aposto autorizado táxi via Juliette Alfa, da 3663. Engenho Alfa. Engenho Alfa, desculpa. Hotel Juliette Serra, falou 3-1, no frequência livre ao estacionar, via Oscar. Aguarde um instantinho, 3859. Solo Rio 981, no nosso táxi. 4 a bordo, 2h55, alterna Natal. 02 a bordo? 04, senhor. 04 a bordo, ciente. Seguindo a nave da TAM, via Índia e Alfa. Pode ver a da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0 no meio. 1-0 no meio, segue a nave da TAM. Lá chama 1895. Bom dia. Gol no 184, mantenha a da Juliette. Mantenha a Juliette, 184. Então, 3859, Curitiba, tá pronto, cópia? Pronto. Salvador, Curitiba, 360 autorizado, via Ampers 121, segue conforme. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, eleva. 1-208, controle, 5050 no transponder. 360, Curitiba, 360, Ampers 121, para ser conforme. Decola da 1-0, curva à direita, Arbor, transição elétrica, controle 208, transponder 5050. Pronto, pushback acionado. Gente, após a aeronave da Rio liberar a retaguarda, está livre pushback no 4, chama o cidade. Após Rio, inicia o push, próxima taxa, 3859. Bom, no 184, informo que o portão que irá prosseguir, vai ser liberado pela aeronave da TAM 04, aguarde para ingresso. Torre Salvador, TAM 3663, ponto espera pronto. TAM 3663, ali mantém, funcionou zero. Ali mantém, TAM 3663. Salvador, prossiga, Romeu Charlie. Controle Salvador, você é o Xanem 6312, decolou. 6312, na saída Puca, via Puca. Estamos cruzando o nível 150, 6312. A Puca chamaria para usar 150, Xanem 6312. Ou no 184, ingresso Juliette, portão 06, de acordo com a estrela. Juliette 06, 184. João Pessoa, mantendo nível 095, o Papá, Papá, Romeu, Charlie, Charlie. É o Trigo, Papá, Romeu, Charlie, João Pessoa, nível 095. Triplo, Papá, Romeu, Charlie. Gente, estamos cruzando a radial 350 do Verde Salvador. Quadrar na radial 350 do Salvador, Romeu, Charlie. 6663, visita colagem no zero, vento 250 graus, 03. Visita colagem, 6663. Sua via chegada Bonfim para o nível 040, no 621. Chega. Vai me falar de terra, eco. Hotel, prossegue. Está no zero. Se a gente mantém as condições visuais, vai cruzando 025. Papá, uniforme, terra, eco, hotel. E aí, considerar o pouso 1303, gente. O 9811 tem condições de decolar imediato. E o 9811 ali mantém pressão no zero. Nem mantém não no zero, 9811. Já 3663, decolou 37, controle 120, decimal 80, bom voo. Gente, está 3663, obrigado, uma boa tarde. Para o táxi do 3259, com 162 a bordo, 4h25 até na Paleg. Peg táxi via Índia e Alfa no ponte Perdão no 0, torre 1-1895, QNH no 0 no 6. 1-0-6, Índia e Alfa, ponte Perdão no 0, torre 1-1895, na 3259. Vamos cruzando o nível 150. 150 em Formaral, na 3663. Salvador, ou chama 63, zona 2, ali próximo a Puca tem algumas formações, precisa de um desvio à esquerda, o senhor autoriza? Autorizado, vai interceptar qual radial, Salvador? É, o bom seria abrir agora, se o senhor pudesse autorizar pra gente aí o Aracaju da presente, eu acho que a gente livra. Autorizado, voa Aracaju 63. 1, 2. Qual seria a radial ideal para Aracaju, Salvador? A magnética para Aracaju da presente é 055. 055, controle 3663, pode voar da El? Cuidado. Autorizando da El, 3663. Na 3304, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, caso negativo no 135, decimal 3. Esse Recife 1288, negativo 135, decimal 3, tá? 3304, bom dia. Bom. Bom. V8-1, decolou 39, chame controle 120, decimal 80, bom voo. 0-0, até a volta, senhor, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 981, cruzando 1600, na Momo. Suba via Momo, vigilância no perfil, contato radar, o Rio 981, suba via Momo, vigilância no perfil. Via Momo, vigilância no perfil. 63312, está sob vigilância a partir de agora. 73304, contato radar, 04, vigilante. Nós. Além da cola, pista 0, essa 3859. Controle Salvador da 3663. Prossiga. Vai fazer um desvio à direita na Pro 230. Tá bom. O Rio 981 vai precisar voar na proa 040 para evitar a formação, é possível? Exato. Obrigado. Já liberou a formação, é, a proa Momo ou Kugbo? A proa de Momo inicialmente. Momo, ok. Cruza 150, Channel 6312. 312 está autorizado a chamar o centro Recife, a frequência é 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. Recife 1-2-6, 8-5, caso negativo, 1-2-5, 4-5, Channel 63, 1-2. Vamos, Channel 2, Portilha, Sabato de Guilherme, Channel 2 na linha. Channel 2, Channel 2, segue via Pátio Principal para o Pátio 3. Channel 3, já pronto para a Copa, Curitiba, o Guilherme Channel 2. Para Sierra 9, Betango, Romeu. Salvador para Sierra Novembro, Tango Romeu, uma centena, decola da 120, primeira curva à esquerda, saída Momo, já pode descer. 1208 controle, 5073 no transponder. Arbor, 3859. E Arbor, está 3859. Estacionamento do Pátio 3 do Tango Romeu. Deixa agora para o caso, se for que tem um outro Jari 402 ingressando no Pátio 3, após o mesmo parqueado, autorizado o táxi.